Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair. Vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. À tous et à toutes, 17h05 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et oui, bien sûr, comme tous les vendredis, on se retrouve dans l'émission Découverte avec Manuel, ou Manu plutôt. Donc, et on commence tout de suite avec une chanson, là, pour justement, on est dans les périodes des fêtes de Noël. C'est bientôt Noël, on n'est plus qu'à 4 jours de Noël. Donc, on va commencer tout de suite avec une chanson de Elvio Santiago et Alexandre Farias. C'est le message de Natal. Et on commence tout de suite. Tocam os sinos de alegria e amor. Magia da estação, paisagens bonitas de muita paz, com luzes que trazem a emoção. Vamos cantar e a todos chegar com a nossa mensagem de Natal. Muitas prendas a chegar. Natal, eu desejo.

pois pudera, valha-me Deus o homem. Só não perde a cabeça porque vem agarrado. Mantive a calma e respirei fundo. Liguei logo, logo para a estação. Mas o mal já estava feito. E se ninguém viu nada, de certeza que foi ladrão. Deixou uma mala. Quando a mulher está sempre em

meu filho, meu monteiro. Faz, meu filho, José Reza. Faz, meu filho, Sérgio Rossi. Faz, meu filho, ó canário. Faz, meu filho, Rui Bandeira. Faz, meu filho, José Manuel. Blog de pura novidade. Je vois des choses dans tes yeux. Je t'offre des roses silencieux. Sur de la prose ou ta peau. Tu es la cause de mes mots. Tu es o fardo des amours. E a saudade sem dor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. Doce mãe, te indico. Enfin, comme il te semblait, je suis comme un apprenti. Dis-moi, je l'ai mal pour toi. Je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je demeure comme un enfant. Oh, mais moi, peu importe où on ira, Bali, Bali, au Lisboa, je suis bien que je suis avec toi. Eu quero estar ao pé de ti. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Se eu parto, jamais si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. Chez le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête de parfois à la veille. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. D'être mystérieuse, t'es ma flamme. Mon César, meu amor, minha paz. T'es le premier rôle de mi vida. Dame-se, mais un beijo.

on nous prend pour des sauvages, mais on est fiers que tout le monde dise et qu'on va finir gay fanque. Esta frase é aos meus amigos e ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz e qu'on va finir gay fanque. Fica atento na Rádio Arco-Íris. Ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho à demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a meu pide que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. apenas me deito e com mais penas me levanto no meu peito. Já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero, e dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, e de noite sonho. Considero que um dia hei de morrer, e o desespero que tenho de te não ver. Estendo o meu shiner, estendo no chão o meu shiner, estendo o meu shiner e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima tua, que alegria me deixaria.

as estrelas esta noite vão brilhar, para te dizer o quanto é bom amar. E o meu desejo é ver-te feliz. É Natal, Jingle Bells, os sinos estão a tocar, as boas festas a todos venho dar. Tenho comigo um abraço para ti. Hoje eu sinto um amor especial. Vou fazer um boneco de Natal e ao lado um pinheiro coberto de luz. Hoje o meu presente é de novo te abraçar, e à lareira juntos nós vamos cantar com alegria a vinda do menino Jesus. Esta noite vão brilhar, para te dizer o quanto é bom amar. E o meu desejo é ver-te feliz. É Natal, Jingle Bells, os sinos estão a tocar, as boas festas a todos vêm-me mudar. Tenho comigo um abraço para ti. Deixo uma carta escrita ao Pai Natal, envio a todo o mundo um postal ilustrado com as cores do coração. Hoje será Natal, no simples gesto de amor. Eu te desejo na vida sempre o melhor, com muita paz, carinho, esta canção. Esta noite vão brilhar, para te dizer o quanto é bom amar. E o meu desejo é ver-te feliz. É Natal, Jingle Bells, os sinos estão a tocar, as boas festas a todos vêm-me mudar. Venho comigo um abraço para por dizer.

Mais linda, vou ao fim do mundo, ou mais

52, l'émission arrive à sa fin, mais juste avant, j'ai un petit communiqué à vous lire. Donc c'est pour vous dire que les établissements Mariano se préparent à faire passer de très belles fêtes. Une multitude de produits festifs vous attend dans votre magasin 1 rue de l'Orme au Gâteau à ce mois. Venez profiter d'une promotion sur la morue de Noël. Et oui, on est en plein dedans là. Si vous, le plat typique des Portugais, c'est la morue, donc profitez-en, allez bien dans les établissements Mariano pour les promotions. Vous trouverez également tout leur gâteau traditionnel de Noël, nos apéritifs typiques, ainsi que nos différents beignets et bien d'autres produits pour l'occasion. Les choux de Noël et les feuilles de navet seront également au rendez-vous. Donc les établissements Mariano vous souhaitent à tous leurs clients et auditeurs de très belles fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas pour tous vos produits pour les fêtes de fin d'année dans les établissements Mariano, 1 rue de l'Orme au Gâteau, à ce mois. As suas asas são o meu quartel. Sei que tenho junto a mim sempre vigilante, a luzinha que me guia pelo melhor caminho. Cada vez que se aproxima uma estrada errante, sei que nada me acontece porque o meu anjinho olha por mim, segue bem de perto todos os meus passos. Olha por mim, não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim, no que diz respeito ao amor, sempre me afastou do pior e só do que é bom me aproxima. Olha por mim, não me deixa dar nenhum passo errado. Olha por mim, não deixa ninguém estragar minha vida. Olha por mim, venha. venha quem vier sem amor. Sei que não leva a melhor, mas por ele estou protegida. Deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim. No que diz respeito ao amor, sempre me faz todo o pior. Só do que é bom me aproxima. Olha por mim. Não me deixa dar nenhum passo errado. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha vida. Olha por mim. Venha quem vier sem amor. Eu sei que não é. Et oui, c'était Monica Sintra, Olha para mim. Et là, on va terminer avec le Kim Barreiro, Vou pedir ao Pai Natal. En attendant, moi, je, voilà, l'émission arrive à sa fin. Vous allez retrouver juste après moi Albino et son émission Mavrica. Je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout un bon Noël à tous. Et tous ceux qui sont sur la route, qui vont partir là ce week-end, faites très attention, voilà. Faut pas être pressé, il vaut mieux y arriver en retard, mais sûrement. En attendant, je vous souhaite à tous un bon fin de semaine, un bon fin de semaine, un bon week-end à tous. Et je vous souhaite un bon Noël. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Mais carente, vou pedir ao Pai Natal que me traga presente. Oh, meu velho Pai Natal, dá-me uma simples prendinha. Traz-me daí qualquer coisa que faça arrepitar a pilinha. Oh, meu velho Pai Natal, dá-me uma simples prendinha. Traz-me daí qualquer coisa que faça arrepitar a pilinha. Arc-en-ciel 96.2 La FM. La FM en couleur. Yeah, back for a second round.